O ano era 2007. Eu tinha 14 anos na época, quando eu comecei a cantar profissionalmente. E essa música veio como um presente pra mim. Na verdade, muitos de vocês, eu acho que passaram a ouvir falar no nome Luan Santana quando ouviu essa música pela primeira vez. E sempre que a gente se encontra nos shows, vocês, meus fãs, olham no fundo dos meus olhos e sempre me pedem: por favor, regrava aquela música. É ou não é? Então esse é o meu presente agora pra vocês. Assim. Você não tem hora. Vem pra brincar com meus pés de pé. Quando a moça que sempre me amarrou, sabe que é a hora. Sabe que é a hora pra perder o tempo. Você me provoca, eu entro no seu jogo. Sabe dar as cartas, sabe me ganhar. Me coloca sempre em prova de fogo. E é tudo que eu preciso pra me entregar. Propostas que sempre me apavoram. Sabe o que é amar e tá perdendo tempo. Você me provoca, eu entro no seu jogo. Sabe dar as cartas, sabe me ganhar. Me coloca sempre em prova de fogo. E é tudo que eu preciso pra me entregar. Pare de uma vez com essa brincadeira. Falando sério.